Falou. Isso aí, valendo. Tchau. Tá gravando. Porto Alegre. Valendo. Você tem até 13 minutos. Ah, eu, serve? Eu tenho 13 minutos. Bateria tá bom, crítica aqui. É, então tá. Então. Minha filha adolescente quer fazer uma tatuagem, mas ela não quer levar pra fazer. Ela quer apanhar do pai, né? Mas já que a mãe não tá. Não, porque ela, a gente é, ela mora com a mãe dela, né? Oi? A gente é separado, e ela mora com a mãe dela. Aí a mãe dela não tá querendo levar ela. É. Seu. Aí quer que eu vá. Peraí, opa, não, cancela. Só um minutinho. Só pra resolver esse. Vocês estão, você tá gravando uma. Tá gravando um ambiente, a gente não tem microfone, porque. Se, eu posso usar o gravador no meu celular e depois passar pro computador. Não sei se é tá mais. Tá pegando, acho que uma entrevista assim não tem problema. Tá bom. Você usa qual? O Audacity? Audacity. Chama Audacity? É, a pronúncia é Audacity. Eu pronunciei Audacity. Então só pra... Audacity. É, será que coordenador da Abraço, Abraço, né? Nacional, é. Do Abraço Nacional, tudo bem. Então... O que eu faço aqui? Já tá gravando? Já tá gravando. Depois a gente corta, a porta onde começa. Então. Rádio Ilusão Hacker, aqui com o coordenador da Abraço Nacional. É, Abraço Nacional é a Associação Brasileira... De Radiodifusão Comunitária. De Radiodifusão Comunitária. Abraço Nacional. Conta um pouco da história da Abraço. Bom, a Abraço ela é uma organização criada pelos militantes de movimento de democratização da comunicação. Né? Uhum. É, aqueles que faziam, lutavam contra o monopólio da comunicação, né? Período pré-constitucional ainda, fez uma... Tá indo, hein? Tá indo. Só avisou que a bateria tá... É, que caiu. Então, acho que acabou... acho que caiu a bateria, Zé. Caiu a bateria. Caiu mesmo. A gente recomeça. Aliás, é bom recomeçar mesmo, porque eu não falei o seu nome, né? Eu falei o seu... Eu tô começando ainda nisso. Não, não, ele tá gravando, ele só... Então vamos começar de novo. Caiu. Não, ele não caiu, né? Ele não? Só entrou no screensaver. Esse é o que? Bem. O MC? Ficou linda essa foto legal. Ali no screensaver. Ele entra no screensaver, mas ele continua. Legal. Qual que é o seu nome? José Soter. Não, Soter. José Soter. Então, estamos aqui na Rádio Busão Hacker, com José Soter, coordenador da Abraço Nacional, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. E eu queria um pouquinho que o senhor contasse sobre a história da Abraço. Como que... Olha, a Abraço ela é uma entidade organizada pelos que lutavam pela democratização da comunicação. Né? É, na sua origem estão lá a Rádio Livre, né? O movimento de Rádio Livre, o Rádio Popular, que eram as rádios das feiras, né, que montavam em feiras, em praças e tal. É, as rádios piratas, né, que usavam e pirateavam frequências para poder fazer um debate político com a comunidade, denunciar a ditadura, aquelas coisas todas. E os profissionais e artistas que queriam espaço, já que a verticalização dos meios de comunicação excluiu a maioria dos meios de comunicação, né? É, verticalização representada principalmente pela Globo, né, de chegar em todo o país e tal, né, centrais de produções locais, em locais específicos, né, então sufocou a cultura nacional e os artistas e os trabalhadores da comunicação também se uniram nesse movimento, né, que virou o Movimento pela Democratização da Comunicação, né, e mais especificamente na radiodifusão, e veio essa questão de você se apropriar e criar um sistema para poder estar fazendo, criando espaço para essa manifestação, né, do pensamento popular, né? Uhum. Pensamento dos excluídos das mídias. Né? Pensamento, diferentes pensamentos, espaço para novos artistas, né? Toda a manifestação, exato. Que legal. E aí surgiu esse movimento, né? E aí, no específico da radiodifusão, nós tínhamos não regulamentado, até 300 watts não tinha regulamentação nenhuma. Era só de 300 watts acima, porque para eles não tinha interesse, né, usar menos que 300 watts, né, porque não tem o caso do alcance e tal. E aí nós trabalhamos para regulamentar, né, a radiodifusão, essa radiodifusão, no caráter comunitário, com público, né, com participação das comunidades na gestão, né, na definição da programação, da grade e tal, na manutenção também, né, financeira da rádio, para manter a independência, a autonomia, né, para manter ela horizontal e tal. E aí surgiu o Conselho de Radiodifusão Comunitária, que se organizou, né, fazendo um grande movimento para poder regulamentar a lei, através de lei, criar o serviço, e depois levar isso para o Brasil todo, para que as comunidades tomassem conhecimento de que eles também tinham direito a ter voz. Né? Que legal. E aí, foi em 96, né, que foi criado, em 98 saiu a lei, em 2000 saiu a primeira autorização. Hoje nós já somos cerca de 4.600 emissoras já autorizadas com concessão. Né? A lei saiu em que ano mesmo? Em 98. 98 e a primeira autorização? Autorização em 2000. Demorou pra caramba pra sair a primeira. E tem uns que entraram em 98 até hoje ainda não receberam autorização, né? Mamma que estão aí na. Como sem autorização, sem a devida autorização do Estado. Que coisa! E nós pregamos, nosso lema era justamente da desobediência civil, né? Já que havia tanto, mesmo tendo a lei, né? Havia tanta repressão da Anatel e do Ministério das Comunicações, da Polícia Federal, da Justiça Federal e etc. Então nós tínhamos o lema de que é assim, é ousar, resistir e transmitir sempre, né? Ousar, resistir e transmitir. Sempre, é isso. E é que fecha uma, abre-se 10. Era esse lema, né? Fecha uma, abre-se 10. Então não tinha essa questão, era um enfrentamento total mesmo. Né? Hoje nós estamos com essas 4 mil, quase 5 mil emissoras já autorizadas. A maioria na base, né, da organização da Abraço, né, que hoje está presente em quase todo o país, está faltando só Acre e Roraima, né, que não tem representação, mas nós temos organizada, né, representação organizada, mas nós temos representantes lá. E aí nós estamos trabalhando para agora já para manutenção, para o aperfeiçoamento da, né, técnico do nosso pessoal, entendeu? Para renovação, né, porque a resistência, às vezes as pessoas ficam ali, não aparece outra, né? Não, a Anatel vem em cima, não quer enfrentar, entendeu? Então, o que atravanca normalmente esse processo todo? Porque a lei que complica ou é uma atitude política mesmo da Anatel? O que, que rola aí nesse, para demorar tanto, ser tão complicado o negócio? Olha, tanto o Ministério quanto a Anatel foram criadas para atender o setor radiodifusor, né? Foi para atender os empresários da radiodifusão. Não foi, entendeu? Não foi para atender a comunidade. Não, a democracia, entendeu? Então, a Anatel, por exemplo, a Anatel defende os interesses dos radiodifusores, né? Que quanto menos concorrência, melhor, né? É. Tá, a justificativa tão absurda de que querendo ajudar as rádios comunitárias, que não têm proteção contra a interferência, muito, sabe, simpaticamente, muito preocupado em ajudar as rádios comunitárias, eles resolveram tirar do dial e colocar abaixo dos 88, né? Hoje eles definiram o canal 87.9, 87.7, 5, entendeu? Bem abaixo do tal, e que a maioria dos rádios não pega, inclusive. Ah, que gracinha. E aí, não, mas é como na boa vontade, eles querendo proteger as rádios, tirou do meio dos grandes, porque você não tem proteção contra a interferência. Olha, que aí, coisa. Aí, muito obrigado. Agradecemos de coração. Aquela, não, nós não temos preconceito, aliás, né, com a favela, o pessoal trabalha lá em casa, né, então, a gente dá emprego para eles lá, pra, né, cuidar dos meus filhos, mas não tem preconceito contra eles, entendeu? A mesma coisa é a Anatel com a rádio comunitária, né? Então, essa é a nossa luta hoje, eu acho que... E teve algum avanço aí nessa relação, entre aspas, com a Anatel? Não, com a Anatel não, com a Anatel... É mais com o Ministério. Na desobediência civil, mas com o Ministério Público está rolando? Não, com o Ministério das Comunicações. Ministério das Comunicações, Também no Ministério Público houve avanço, né, porque há muita jurisprudência, né, favorável às rádios comunitárias, e o Ministério Público que tem que defender os interesses da comunidade, né, do cidadão, muitas vezes tem ficado do lado das rádios comunitárias com esse trabalho que já ficou comprovado que a rádio comunitária que faz, que outro meio de comunicação não faz. Sim, né? Então, aí o Ministério Público, em alguns lugares, ainda já tá, tem... Está assumindo avanço, uma nova visão. Avanço. Que legal, que legal. Não em todos os lugares, né? Porque tem lugares que são ligados também aos coronéis, ao sistema, né? E às vezes alguns promotores, procuradores, no caso, às vezes meio... dinossauros, né? Um pouco. O pensamento, né? Porque tem, o pensamento gente, porque um tem pouco jovens ainda. Também na promotoria, tem, que são então... contas as áreas comunitárias. É mesmo. É, gente jovem. Não, mente dinossauro, é, não é também. É, tem a dinossauro de idade, é mente dinossauro. Mente dinossauro, postura dinossauro, né? Mas é aí, essa eu uso dizer que é simples, porque a rádio visão comunitária, ela tem como princípio o pluralismo, né? Uhum. É a diversidade, né? A participação da, né? Do, pública, né? Na sua, e a radicalização no pluralismo. Então, esse pluralismo quer dizer o quê? Debate de ideias, né? Certo. E debate de ideias transforma as pessoas, né? Uhum. E transformando as pessoas, transforma a sociedade, uhum. Né? Então a gente está fazendo uma revolução, porque a revolução é a transformação, né? A transformação social. E é, só que é a revolução das muitas vozes, né? Porque hoje nós somos quase 5 mil, né? E a emissora, com o seu pluralismo, com a sua diversidade, ela também é para ter muitas vozes, quer dizer, não é a voz de um. É, né? Que é essa prática que vem feita. É de todos que quiserem gritar, né? É de todos que querem gritar e que precisam gritar. Uhum. Né? Ou querem ou precisam, né? Né? Às vezes você nem quer, mas tá precisando, né? Obrigado a gritar. Né? Então é isso, essa é a nossa luta. Queria dar os parabéns aí, continuar na luta e vamos manter a comunicação aí. Olha, eu fiquei muito feliz de encontrar vocês aqui no fórum e espero que a gente se estreite as nossas relações aí, porque com certeza. A gente tem objetivos comuns. Temos, né? Com certeza temos. Temos muito papo ainda para rolar pela frente. Com certeza. Muito obrigada, então, eu agradeço, José. Se ali parou no meio, aqui eu tiro da câmera depois. Mas eu acho que tá rolando ainda, vamos ver. Ah, beleza. Gravou inteiro. Gravou inteiro. É porque esse aí esconde, né? A hora que chega a polícia não tem nada assim, só vê. Você reparou que assim, é o rosto dele no meio do universo. Assim, acho que você tá um pouco. É bom, meu. É bom. É pra saber quem que é o dono do computador. O dono do computador, né? Se achar na rua. Neste computador, eu sou o centro do universo. Eu sou o centro do universo.